vazio, silêncio e ruído. A casa é grande demais, vazia demais. Comigo sobras a falta que faz, que não volto mais. Diz o que eu faço, tenta ver meu lado. Só queria um pouco pra mim, que seja mais um trago, só mais um pedaço, nem que eu me acabe no fim. De volta o meu amanhã, traz de volta o meu amanhã. Cala meu peito que chama, chama, sara a dor que me arranha, me arranca a paz. Pedaço de amor, soltei tua mão. Tua falta faz eco, cê sabe. Reparta comigo essa dor da saudade. Saudade não.